2:58 da manhã. Os elementos se encontram conversando sobre problemas da vida. Eles discutem probabilidades do sucesso, de futuro, tristezas. Falam de sobreviventes que com eles convivem, suportando a pressão a que são submetidos.